sai a rodada. Estala, menino. Tô enchendo a cara de novo pra tirar você da mente. Garganta já tá calejada e o fígado nem sente. Mas o reflexo da garrafa de vidro corta o coração de um corpo abandonado. A saudade tá sentada na frente, a solidão do lado. Eu tô bebendo água de bar, num copo sem fundo. Nosso amor morreu e hoje eu tô de luto. Eu tô bebendo água de bar, maltratando o peito. Só virando de um álcool escorrendo no queixo. Eu tô bebendo água de bar, num copo sem fundo. Nosso amor morreu e hoje eu tô de luto. Eu tô bebendo água de bar, maltratando o peito. Só virando de um álcool escorrendo no queixo. De um corpo abandonado. A saudade tá sentada na frente, a solidão do lado. Eu tô bebendo água de bar, um copo sem fundo. Nosso amor morreu e hoje eu tô de luto. Eu tô bebendo água de bar, maltratando o peito. Só virando de um álcool escorrendo no queixo. Eu tô bebendo água de bar, um copo sem fundo. Nosso amor morreu e hoje eu tô de luto.